dinheiro. Essa é pros corações apaixonados. Tchau, tchau, paixão. Arte M, divulga sonhos. Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez. Pra ela era apaixonada, agora que então tem um mês. Cê não sabe o que é o amor, quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Só vem aqui, não presta, é você. Rapariga não, rapariga não. Lave a sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. É uma sonha, um copinho bonito, ela não tem coração. Rapariga não, rapariga não. Lave a sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. É uma sonha, um copinho bonito, ela não tem coração. Que modão, parceiro. Vamos cantar pra chamar. Vamos nesse balanço. Arte M, divulga sonhos. Só porque virou só esse, que tanto faz ou tanto fez. Pra ela era apaixonada, agora que não tem vez. Cê não sabe o que é o amor, quando quis ela serviu. Ela foi mulher de eu, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta, é você. Rapariga não, rapariga não. Lava tua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Toma só um copinho bonito, ela não tem de coração. Rapariga não, rapariga não. Lave a sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Toma só um copinho bonito, ela não tem de coração. We'll be right back.